como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Yeah. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, pode me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Na, na, na, na. Sentir o seu amor por mim. Deus está aqui. Posso sentir sua presença. Você é uma pessoa feliz? Você verdadeiramente é uma pessoa alegre? Nós temos que crer e saber que uma das marcas do cristão é a alegria. Porque o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas paz, justiça e gozo no Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo. Então a alegria é uma marca de um cristão. Alegria por ser nascido de novo. Alegria por ter um Deus que faz nova todas as coisas. Alegria por um Deus que nunca jamais nos deixará órfãos. Alegria por um Deus que nos prometeu vida e vida em abundância. Alegria de um Deus que nos ensina a viver de uma maneira santa e, portanto, bendita. Alegria por termos a esperança e a convicção que o Senhor é o nosso Deus e, agindo, o Senhor quem impedirá. Alegria porque Deus é por nós e quem será contra nós? Alegria porque Deus tem prazer em realizar os desígnios do nosso coração e aqueles que são contra a vontade de Deus, Deus vai nos exortar, nos orientar, mas não nos deixará confundidos. Alegria porque passaremos a eternidade com o Senhor. Meus amados, nós temos muitos motivos de alegria. Muitos motivos pelos quais nós podemos nos entregar diante do Eterno. Assim eu te peço que você possa voltar a sua mente, os teus olhos para o Senhor. Por que as pessoas se abatem tanto? Porque elas olham demais as circunstâncias, elas olham demais os problemas, elas olham demais os percalços em detrimento da vontade do Senhor. em detrimento das promessas do Senhor, em detrimento da palavra do Senhor. Meus queridos, o jugo do Senhor é leve, suave. Então, quando você, de fato, se desnuda na presença do Senhor, você pode ser fortalecido, você pode entender que Deus está te guardando e te cuidando. Então, alegre-se no Senhor, porque a alegria do Senhor a nossa força é. Entenda e viva esta realidade, e você verá o quanto que Deus fará na sua vida. Fique na paz e continue conosco no programa Caminho Santo. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós temos meditado no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do verso 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Eu expliquei que quando nós somos soberbos, Deus vai sempre nos resistir. Às vezes nós não estamos indo para frente porque a soberba ela engana, ela te faz você ficar pensando que não é soberbo, que você sim é o bom, está sendo usado por Deus. O salmista Davi, ele orava no Salmo 19, Deus, livra-me da soberba, que ela não me domine. É algo extremamente sutil que você tem que vigiar na terra, mas diz também que dá graça aos humildes e sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo. O que, que é você se sujeitar, portanto, a Deus? É você reconhecer que a sua vida depende do Senhor. Porque quando nós não sujeitamos a Deus, nós levamos a nossa vida como nós bem entendemos. E a Bíblia diz, bem claro, Isaías capítulo 30, tem uma advertência aqui para mim e para você, quando está escrito aqui, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Queridos, quantas vezes você faz um plano, você executa, você compra, você vende, você começa a namorar, você casa, você faz um negócio aqui, outro ali, e depois, Senhor, me ajuda. Deus tem misericórdia. Deus vem com a tua bondade, Senhor, oh Deus, Deus, socorro, Jesus. Por quê, amados? Porque você fez planos que não estão debaixo da vontade do Senhor. Você não perguntou para Jesus, você não consultou a Deus. Você simplesmente vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim não, amados. Nós que temos um rei, nós que temos um Senhor, devemos perguntar, Pai, é da tua vontade? Senhor, é da tua vontade? Jesus, quando ele estava com fome, os discípulos chegaram com comida. Jesus falou assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e executar as suas obras. Jesus, ele sabia exatamente qual era o propósito da vida dele. Para isso, ele fazia o quê? Tirava a noite orando. Tirava a vários períodos da vida dele meditando na palavra de Deus. Porque quando ele era confrontado, como ele se defendia? Citando a palavra de Deus. Em várias vezes ele cita a palavra de Deus, por quê? Porque a palavra de Deus é a tua bússola. A palavra de Deus é o que vai te dar norte, vai te dar direção. Por isso, quando a Bíblia diz aqui, sujeitai-vos portanto a Deus, é uma forma de você ser humilde. Mas dá graça aos humildes, a palavra de Deus diz. Jesus, ele era humilde. Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Jesus ainda deixa escrito, Filipenses capítulo 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, a si mesmo se humilhou, e diz que em função dessa humilhação que ele fez, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque diz aqui, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando você é humilde, a palavra de Deus diz que a bênção de Deus vem sobre você. E uma forma de você ser abençoado humildemente, qual é? Você confessando os teus pecados, reconhecendo os teus erros, reconhecendo que os seus pais também erraram, porque tem uma influência muito grande sobre a sua vida. A Bíblia tem um versículo no livro de Lamentações, capítulo 5, no verso 7, diz o seguinte, Lamentações 5, 7. Nossos pais pecaram, já não existem, nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. E a Bíblia diz, como eu reverto então esse castigo que meu pai errou e está vindo sobre mim? A Bíblia diz aqui, Levítico, capítulo 26, no verso 40, diz assim, mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessaram que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac e da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Quando, na Bíblia você lê assim, e Deus se lembrou, saiba, quando Deus se lembra de Noé, as águas abaixaram, quando Deus se lembra de Abraão, tirou Ló ali de Sodoma e Gomorra, quando Deus se lembrou de Raquel, a fez fecunda, quando Deus se lembrou de Israel, Deus levantou Moisés e tirou Israel ali do Egito. Todas as vezes que tem na Bíblia e lembrou-se Deus, vem uma bênção. E para que Deus se lembre de você, você precisa ser humilde, pedir perdão dos teus pecados, porque uma das coisas que faz com que o pecado se afaste de você é uma coisa que faz com que a bênção de Deus se afaste de você chama-se pecado. Isaías 59, todos nós conhecemos, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa abençoar, nem seus ouvidos tapados, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, para que não vos ouça. Jeremias, capítulo 5, verso 25, diz assim, o pecado que você comete, afasta de você o bem que eu tenho para você. Misericórdia. Mas, eu quero te ensinar no programa de amanhã, como trazer a bênção de Deus, que a Bíblia diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Como que eu faço isso? No programa de amanhã eu vou te ensinar e você vai ver que coisa gloriosa e o Senhor vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Não perca o programa de amanhã. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues. Graça e paz, meus queridos, ontem nós falávamos acerca de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, vamos dar continuidade, que diz assim, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ontem eu preguei sobre isso e falei que Deus nos deu um grande presente, que são as nossas esposas, e que nós possamos honrá-las. E eu perguntei ontem, sua filha para casar com um homem semelhante a você, como você se sentiria? Então muitos homens, eles são astutos, fazem de tudo, dedicados para conquistar a sua namorada, depois se torna sua esposa, mas depois de casado, ele se torna negligente, preguiçoso, e que isso não seja assim. E aí eu trouxe alguns aspectos que a nossa esposa, ela é co-herdeira da mesma graça que nós, e se nós não cuidarmos da nossa esposa como a parte mais frágil do relacionamento, então as nossas orações serão interrompidas. Quem fala isso é o apóstolo Pedro. E aí eu trouxe algumas ideias de sermos sábios no convívio do lar. Nossas esposas querem ser ouvidas.